Agora 4:05. Eu estou recebendo aqui a visita do nosso estudo da Egli Maria Pereira Munhoz. A Egli Maria, ela foi vencedora do prêmio Osiris Silva de empreendedorismo, né, falando com o tema empreendedorismo sustentável. Sustentabilidade, hoje estava conversando aqui com a Egli Maria, falando que é a palavra do momento, né, Egli Maria? Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado pelo convite. E como é que foi esse prêmio? Como é que surgiu? Você é técnica em edificações, né? O prêmio Osiris Silva é um prêmio, ele é bem conceituado. Como é que se deu essa sua inscrição e depois a sua participação também nessa premiação? Tá, essa inscrição se deu porque esse prêmio, ele permite que uma pessoa física possa participar do prêmio. E como eu sou técnica em edificações, não há abertura no mercado para apresentar trabalhos como técnica. Sempre é só engenheiros ou arquitetos ou estudantes de primeiro grau. A nossa categoria é excluída. E esse prêmio é muito importante porque ele inclui. E reconhece também o trabalho do técnico, né? Porque, na verdade, o técnico é aquilo que a gente sempre fala, o técnico ou o tecnólogo, ele faz o projeto, mas não pode assinar, só quem assina é um engenheiro, né? Responsável, seja da construção civil ou um engenheiro ambiental. Então, é uma maneira, né, dos técnicos serem reconhecidos, que, afinal de contas, vocês têm esse preparo também, se preparam para poder fazer esse trabalho, né? Correto. Como técnica, eu posso assinar até 80 metros quadrados. Mas é uma área limitada, né? E nós temos bastante conhecimento, bastante prática no mercado, então nós podemos apresentar melhorias para o mercado também. Como é que você falou o seu trabalho foi empreendedorismo sustentável. Como é que é isso? A gente fala muito hoje, nós estávamos conversando aqui, a respeito, né, da gente ser politicamente correto, né, com relação a lixo, descarte e tal, e construções politicamente corretas utilizando meios de sustentabilidade. Mas a gente vê que isso não é acessível à grande camada da população. Correto. Hoje em dia, sustentabilidade para a construção civil é algo para alto padrão, é artigo de luxo. E o meu grande interesse era tornar a sustentabilidade para o padrão baixo, para o padrão médio, que hoje isso não existe no mercado. Então, um grande trabalho foi realmente em tornar produtos disponíveis, que são os passíveis, transformá-los em produtos que as pessoas queiram. E que fique bonito, que atenda em qualidade, segurança, conforto, mas sem perder a questão da sustentabilidade. Como é que isso dessa sustentabilidade passiva, como é que se aplica isso? É você procurar transformar os materiais que já existem em algo novo, sem tirar do planeta. Então, esse é o principal objetivo da sustentabilidade, economizar os recursos naturais. Então, para isso, a gente tem que criar coisas novas com o que já tem aí disponível. E nós temos muita coisa. O que, por exemplo, né, hoje nós estamos falando aqui a respeito do reaproveitamento de madeira, de material de construção que é descartável, mas ainda assim o acesso a esse, o preço, o valor desses, né, de um piso de madeira reutilizada ou de mesmo um móvel é muito alto, né? Como é que você consegue baratear esse custo? Bom, primeiro eu vou na busca dos materiais, fico procurando alguém que me doa, né, que tem muito pallets, bobinas. É uma busca constante, passando na rua, olhando tudo e procurando. E depois tentar encaixar no projeto, que eu penso primeiro no projeto que eu não quero. E dentro do que eu não quero, eu acho o que eu quero. E aí, dentro dos produtos que existem disponível, transformar eles em um produto novo. E foi esse projeto que você apresentou no prêmio, né? Do que consistia esse teu projeto? O projeto que eu apresentei no prêmio foi uma habitação sustentável com passivos ambientais. A casa foi feita, 95% da casa é de passivo ambiental. Eu estava lendo aqui no material que você mandou para a gente, ela tem aproximadamente 60 metros quadrados e ela foi feita sem utilizar nenhum saco de cimento, nem areia, nem tijolos ou barra de ferro. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu fazer isso? Correto. Eu utilizei, assim, na fundação, que geralmente você utiliza cimento, areia, ferro, formas de madeira, que é uma parte que você consome muito o planeta, eu utilizei pneus que eram de máquinas da Itaipu, uns pneus gigantes, que têm resistência, durabilidade, dura mais de 500 anos. E é um problema para a cidade. que esses, no caso que eu usei na minha casa, o proprietário dele responde a um processo há 20 anos pela guarda desse pneu. Porque não tem onde descartar, né? Corretamente, não tem onde descartar corretamente esses pneus, né? O pessoal tem muita, até citando aí, de fato, os pneus, o pessoal tem hábito, a gente vê aí, inclusive ali na região da Vila Portes, tem muito, muitas situações assim, que a gente já verificou, de essas borracharias queimando pneus. Pneus velhos, né? Algumas lojas de acessórios para veículos. Então, a gente passa aquela fumaça escura ali, a gente vê assim, algum incêndio, uma pessoa que está queimando o pneu, simplesmente com o céu aberto ali, no campo aberto, né? O que agride enorme, de sobremaneira, né, meio ambiente. É muito tóxico também, você não pode queimar o pneu, né? E é um produto com muita durabilidade. É um desperdício de planeta você não utilizá-lo para outras coisas. Além de ter o problema da dengue, né? Porque a cidade tem um problema de dengue, que as pessoas têm que estar sempre cuidando, têm que estar sempre tirando a água. E aí eu utilizei o pneu com terra, com solo local, coloquei a casa em cima dos pneus. Eu fiz uma barreira, até faz a parte térmica também, você faz uma barreira de ar entre a casa e a fundação. E os pilares na frente, eu usei cabelo e cinza, porque ele não deixa a madeira apodrecer. São cabelo, nosso cabelo. Cabelo. Cabelo. Meu cabelo foi diminuindo o tamanho. Você recicla tudo, inclusive, tudo. Né? Quanto menos custo, melhor, né? Vamos cortar o meu cabelo mesmo e colocar. De que maneira é isso? E aí eu vou coletando, vou cortar meu cabelo, eu levo o meu, peço o que está lá na lixeira dos lugares. O pessoal me olha, nossa, o que, que essa maluca vai fazer? Mas é não, o cabelo ele isola a madeira e não deixa os fungos apodrecer a madeira. São técnicas milenares que os antigos usavam e que nós esquecemos, nós deixamos para lá, vai no conformismo, né, de utilizar o sistema que existe, é cimento. Mas nós temos tantas soluções sustentáveis que não precisamos usar o que está convencionado. Podemos usar outras coisas. Mas e o custo disso? Vamos começar, vamos por parte que eu quero entender. Como é que você fez a fundação dessa casa? As paredes, o teto, tudo com, né, que aqui a gente fala que você não usou nem nada, né, de cimento, tijolo, as barras de ferro que são necessárias, né, para fixar a fundação da casa. Como é que você fez? Como é que você formatou essa casa utilizando esses materiais? Tá, a casa é um container. É um container marítimo, o de 40 pés, o Height Cub, que é o maior que existe, ele tem 12 metros de comprimento, 2,44, que é a largura convencional de todos, porém ele há variações de altura. Esse meu é o maior de volume, de altura. O pé direito dele tem 2,79. Então eu usei um container apenas, as divisórias internas são pallets. Certo, os pallets, né? Para quem não sabe, aquelas as madeiras que ficam embaixo de geladeiras, freezers, né? Aparelho de ar-condicionado das caixas, né? A maioria dos pallets é proveniente de transporte do consumo mesmo, de alimentos, bebidas. Foi um grande atacadista da cidade que me doou os pallets, que é para o transporte de alimentos. Isso, inclusive, já foi feita reportagens a respeito disso, né? A respeito desse seu trabalho, mostrando essa casa, inclusive, né? Foi. A casa container, né? Passou, já ela estava bem. É que ela está em processo constante de transformação, né? Quando a reportagem mostrou, eu já estava morando na casa, porém ela estava bem, com muitas coisas ainda por fazer. Foi antes do prêmio? Foi bem antes do prêmio. Foi em agosto de 2013, e o prêmio foi agora, em janeiro de 2014. E aí você foi aperfeiçoando e foi essa casa que você apresentou. Foi essa casa que eu apresentei, e porque com poucos recursos financeiros a gente faz conforme dá, né? Você vai um passinho por vez e sempre fazendo o que é possível, porque sempre tem algo que é possível, né? Não desanimar perante ao projeto final. Você sempre pode ir fazendo alguma coisinha quando você menos esperar, o projeto final está pronto. E me lembro que na época, Egli Maria, que você apresentou essa sua casa container, um dos grandes questionamentos, das perguntas, né, que faziam, mas ela é como que se faz para arejar essa casa? Ela não é quente, né? Ela não acumula por causa do material dela, né? Mas aí você fez um isolamento, né? Você criou todo um sistema para que ela não ficasse nem quente, nem abafada, né? Que pudesse ter uma circulação de ar ar bem, bem aceitável, né? Sim, o que eu utilizei para o calor é a circulação de ar natural, né, o telhado de grama, que na época não estava pronto, mas agora no verão já está pronto. É chamado teto verde, né? É, teto verde, que vai ser verde e comestível também, vai ter as hortinhas. As hortas em cima também. E a circulação é bem importante, e as paredes em casa, elas não vão até o teto, até para ter uma circulação em cima também, porque as paredes formam barreiras, né? Então, tem um layout diferenciado, não é o que se vê geralmente numa construção convencional. Para as pessoas que querem, por exemplo, querem, ser adepta desse agora da construção sustentável, vamos chamar assim, e para a pessoa ter acesso a esse container, né, os valores disso, para você poder colocar tudo isso dentro de uma casa, né, que já você falou que é voltada já para classe média baixa, né, para pessoas que não têm tantos recursos, e como que a pessoa faz para ter acesso a tudo isso? Por exemplo, ela vai encomendar um projeto, então você fez pensando mesmo em atender essas pessoas com menos recursos. Correto, porque o meu grande sonho sempre foi desenvolver a habitação econômica, porém que fossem sustentáveis. E é um desafio, porque a maioria dessas pessoas precisam de financiamentos bancários. Porém, para ter financiamento bancário, é necessário validar o container como uma habitação. Existe uma norma técnica, que é a Lei de Desempenho, que foi lançada o ano passado. É uma abertura que o governo está fornecendo para novos projetos, para inovação voltada para habitação. Então, tem um processo longo ainda pela frente, que é validar o produto dentro dessa norma, para que o governo e os bancos aceitem como uma habitação e possam financiar. Aí sim, tornar acessível a pessoas que queiram adquirir o produto. Mas daí precisa de uma mobilização muito grande, né? Principalmente do poder público, para que esse financiamento, para que seja aberta uma linha de crédito também com esse sistema, né, dessa casa sustentável, né? Sim, a gente precisa de bastante incentivo político, econômico, de instituições de ensino, para conseguir acelerar esse processo, né? Para fazer com que isso se torne viável o quanto antes, porque todo mundo estaria ajudando o planeta a economizar muito. Temos soluções sustentáveis para habitação no país. É uma construção limpa. É possível produzir em grande escala. Muda totalmente o segmento da construção civil. Ele gera algum, interrompendo um pouquinho, Maria, ele gera algum resíduo de lixo após, ou você aproveita tudo que sobra ali? Eu aproveito tudo que sobra. O que gerou de resíduo foram os plastiquinhos que vêm em algumas embalagens, aqueles tipo pincel que vem um plastiquinho, e alguns potes de tinta. Mas a tinta esmalte que eu usei para as esquadrias, essas eu não consegui reaproveitar. Mas os potes da tinta ecológica que eu pintei as paredes estão sendo reaproveitados, estão sendo reutilizados na casa. Mas o restante, todo o restante dos passivos gerados no processo, eu aproveitei. Tipo, a chapa que eu cortei para instalar as esquadrias virou a cobertura da varanda. Isso seria um grande passivo, né? Uma lata lá jogaria fora, porém foi muito bem reaproveitada e está servindo de cobertura e vai servir para apoio do painel solar. E mão de obra? Como é que a gente faz para mão de obra? Você teve ajuda lá, você colocou muito a mão na massa nisso. Eu me lembro na época, é verdade, a mão cheia de calo. Total. Mão cheia de calo, né? Já não tem mais esmalte e tal. Eu imagino que é uma situação bem difícil, porque você tem essa ideia para você conseguir passar uma coisa que é fora do convencional, uma construção normal. Tem os pedreiros, que são especialistas, tem os pintores. Mas agora, com uma construção dessa, né, uma edificação dessa, é fora do convencional, imagino que deve ser difícil encontrar mão de obra. É, foi bem complicado encontrar mão de obra, até porque é de outro segmento, né? É um segmento automotivo, e na parte das minhas criações também há muita resistência da mão de obra, que acaba não entendendo o que você pede. que uma coisa, você ter ideia, tipo, mas como é que eu vou fazer isso com o pneu, o que, que eu vou fazer, né, com esse pallet, eu imagino que deve ser difícil, mas você conceber uma ideia e fazer que a outra pessoa entenda daquela mesma maneira que você, né, que você concebeu originalmente, né? Foi bem complicado, mas existem anjos, né, encontrei dois anjos lá na obra que eu trabalho, e eles conseguiram, eles captaram a ideia, um marceneiro, o Edson, que me ajudou muito. Ele conseguiu entender o que eu pedia e conseguia executar, às vezes até melhorava, assim, dava, ah, vamos fazer assim, porque assim não vai dar muito certo. Mas a ideia, o conceito, ele captou o conceito. E ele fez a primeira, gostou do resultado, falou, daí depois ele queria ver todos como ficava, que daí ele ficou curioso, ah, não, quero ver como fica o que ela está pensando. E aí isso criou uma afinidade até para conseguir desenvolver os outros projetos. O seu Zé também, que é um serralheiro ótimo, um artista, que foi um dos poucos que conseguiu entender e até melhorar também, porque eles sempre têm um retorno, né? Você sempre aprende com as pessoas, sempre tem algo para você aprender, tem algo para você ensinar. E ali foi um mix de todo mundo que a gente conseguiu evoluir bastante e fazer um resultado positivo. Né? E o custo? O custo, ele saiu uns 30... Eu não separei ainda, né? Não fiz apropriação do que foi custo fixo com ferramentas, o que foi no jardim. Mas uma estimativa, né? Uma estimativa sai uns 30% mais barato que uma construção convencional. Não coloquei minha hora técnica no trabalho. Bom, até porque, né, a ideia é minha, eu vou trabalhar para mim, né? Mas lógico, né? Mas se uma pessoa quiser fazer uma, ter acesso a isso, pode conhecer a sua casa, dá para você estar aberto para as pessoas que têm interesse, eu quero, de repente, encampar essa ideia, né? De repente, abrir para algum empresário que, né, que possa, né, que tenha, assim, que seja um visionário, assim como você, né? E criar um tipo de casa, mostrar que realmente é habitável, né? Né? Dá para a gente conhecer? As pessoas podem ter acesso? Claro, a casa estará aberta para divulgar práticas sustentáveis, para as pessoas vivenciarem, ver que é possível viver eco. E eu vou estar atualizando o site, que é vivaeco.eco.br. Lá vou estar atualizando todas as informações. E estamos abertos para divulgar boas práticas. O endereço lá, onde fica a casa? É na rua Arthur de Bernardes. Arthur Bernardes. 213, Parque Presidente 1. Fácil de achar. Fácil de achar, próximo à polícia rodoviária, alguma coisa assim. É bem tranquilo de achar. Só vão ver um monte de caminhão lá, ela está no meio, inserida. E fica bonitinho, fica bonito, também é agradável à vista, fica um lugar aconchegante. Olha, para o meu gosto, fica ótimo. E para as pessoas que chegam também, elas ficam surpreendidas, essa é a palavra. Elas falam, nossa, não é que ficou bom, ficou bonito, que legal, não conseguiam visualizar antes que ficaria uma casa, e hoje elas chegam e falam, nossa, isso é uma habitação, isso é uma casa, e ficou bom, ficou bonito, isso chama atenção, eles falam, nossa, ficou bonita. E é bom ver o claro, lógico, é o reconhecimento, né, do seu trabalho, né, porque além de tudo, além de você ter o trabalho de mão de obra, você tem que ter assim, age como um artista, né, você tem que ter aquele feeling, a sensibilidade para colocar, tirar do papel, não, eu concebi isso, eu quero que fique desse jeito e você entra, nossa, como eu estou me sentindo bem, me sinto agradável, é o meu lugar, o meu espaço, né, ficou com a minha cara e automaticamente passei isso para as outras pessoas. Correto. E o mais legal, eu passei o verão em Foz sem usar ar-condicionado e sem usar ventilador. Enquanto estava todo mundo aí, né, poluindo o ambiente com vários aparelhos de ar-condicionado ligado dentro de casa, dois, três aparelhos e tal, e você lá tranquilinha. Tranquila, sem gastar o planeta e vivendo bem. Legal, então, olha, obrigado, parabéns pelo esse teu prêmio Osiris Silva, de habitação sustentável e também imóvel para classe média abaixo, né? Fico muito feliz de ver que assim, tem pessoas que se preocupam com o meio ambiente. Quero te dar os parabéns, em primeiro lugar, por esse prêmio. por essa iniciativa e também deixar o convite para as pessoas que querem tirar as dúvidas, querem conferir de perto, mas será que é possível mesmo? E vamos fazer essa visitinha lá no Parque Presidência, né? Muito obrigada pelo convite, estão todos convidados para conhecer e para entrar nessa Viva Eco e ajudar o planeta um pouquinho mais. Todo mundo fazendo um pouco, o planeta vai respirar melhor. Vamos repetir o site então, para quem quiser ter mais informações? Tá. É vivaeco.eco.br. vivaeco.eco.br. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde você vai ter essas e outras informações também. Você vai poder acompanhar na íntegra todas essas informações aqui passadas pela Egli Maria Ferreira Munhoz, ela que é técnica em edificações aqui em Foz do Iguaçu e vencedores aí do Prêmio Osiris Silva de empreendedorismo. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada a todos.